Salve, coelhada! Decadentes, número 283. Eu sou Jair Viana, estamos na final do Campeonato Mineiro. E hoje foi o primeiro jogo aí contra o talão de cheque da MRV, né? E saiu esse 0x0 aí que podia ter sido uma vitória nossa, viu? Mas vou deixar aqui os meus companheiros aqui de Decadentes conversar um pouquinho sobre isso. E vou pedir uma boa noite. Vou começar com ele, nosso convidado, o Alisson Fernandes. Dê seu boa noite. Opa, e aí? Boa noite. Prazer inenarrável participar desse programa de elegância ímpar dentro do YouTube. É isso aí, vamos falar desse empatezinho. Para mim, ficou um sabor ali de um pouco estranho, sabe? Porque dava para a gente ter conseguido algo melhor, né? Para mim, a gente perdeu uma boa oportunidade aí de reverter essa vantagem do Atlético e ir para a segunda partida um pouco mais tranquilo. Mas ainda dá, ainda temos do páreo aí, acho que o título ainda continua 100% em aberto. É isso aí. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. O Alisson Fernandes, ele deu seu boa noite, ele esqueceu de fazer um merchan do próprio site dele, o Alisson é do canal Soldeca, né? O cara esquece de fazer merchan do próprio canal dele, mas o Thales pode comentar isso mais tarde, né? O Thales fala umas 20 vezes durante o Soldeca ao longo dessa uma hora aí, então nem precisa fazer um merchan, não. Desnecessário, né? Felipe, dê sua boa noite. O Thales já faz esse papel pra mim. Boa noite, pessoal. Esse jogo me deixou muito feliz. Quando eu penso que eu sou inútil no meu trabalho, eu vejo que tem um Lohan no América ainda. Aí eu percebo que, na verdade, eu sou quase um empregado de destaque aqui na empresa. Mas vamos lá comentar esse empate que ficou com um gostinho de ruim, um gostinho amargo no final, né? Porque o Atlético jogou como se fosse um time pequeno. Pôs o regulamento debaixo do braço e abraçou o empate desde o comecinho ali. Quase pareceu que a gente que tem uma folha de quase 15 milhões por mês, né? Otávio, eu queria que você anotasse no seu resumo aí, por favor, que você explicasse por que, que o Felipe Deleucas tem um ovo do lado dele ali. Você consegue entender isso? Não é um ovo não, gente. Isso é a lua. É o quê? É a lua. É uma luminária em forma de lua, mas tá sem bateria, não vai dar pra ligar. Ai, meu Deus. Vou pra ele, Lucas. Lucas, explica por que, que seu irmão tem uma lua na mesa. Na verdade, é aqueles bonecos Funko do Thales. Faltou desenhar o cabelinho com a vanhaque, mas tá em desenvolvimento. A luminária tá fazendo cosplay de Thales. Que sacanagem. Boa noite, pessoal. Tá, acho que quem falou antes resumiu bem. Eu só queria fazer um comentário que o Felipe falou que o Atlético jogou como se fosse um time pequeno. O Atlético é um time pequeno, né? Então, jogou como deveria. É isso aí. Fato. E ele, o homem, a lenda, o mito, aquele que a lua faz cosplay dele. Dê seu boa noite, Thales. Então, boa noite. Primeiro que assim, a piada é interessante, mas eu não sei que porra é essa que ele tá falando aí de Funko. Que porra é essa? Fungo? Funko eu sei dar no pé da gente, caralho. Será que Funko? Que porra é essa? Não é possível, que merda você não é sabe essa. Que é um bonequinho Funko. Não, não sei o que é bonequinho Funko. Vou funcar no você daqui a pouco. É outra coisa assim. Um bonequinho cabeçudo. Ah, tá. Vende na leitura, ah, então. Tem essa bobagem aí, do Destrancioso dos Anéis, essas bobagens, né? Ah, já era. Isso. É coisa de nerd, idiota, não é pra mim, não. Eu sou macho, o negócio é outro. O negócio é futebol, esse treino é pra mim, não. Outro detalhe, ainda sobre o meu cosplay, né, meu cosplay... já estranho esse negócio do nada, assim, você vê um ovo, né? Mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá. Hoje a gente teve o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A gente entrou em desvantagem, vamos dizer assim, porque a vantagem é da cachorrada. Eles fizeram a melhor campanha, eles jogam com dois resultados iguais. Agora, depois de hoje, eles jogam por um empate no próximo jogo ou uma vitória deles. Então nós temos que ganhar e vamos ganhar. O América, no retrospecto contra a cachorrada, não estava legal. Ainda não está bom, óbvio que não. Mas no retrospecto geral contra a cachorrada nos últimos anos, não está legal. E acho que muito baseado nisso, o Lisca entrou de um jeito diferente, esperando que a cachorrada tomasse as ações do jogo. O América jogou esperando a cachorrada. E aí a gente viu algumas coisas interessantes. A primeira é que o América soube muito bem segurar eles, que tem aí... Se você ligar qualquer veículo de imprensa aí, rádio, televisão, internet, talvez o Bayern de Munique não aguente a cachorrada, de tão elevado que é esse time para a imprensa de um modo geral. Para mim é um time comum, meia boca, pode ser muito sincero, meia boca. É, o Ale, o cosplay, né, que fala, né, o cosplay do Ale, meia boca, não fez absolutamente nada hoje, talvez um passe e mais nada e tal. Assim, o Ale jogou muito mais do que ele. É, a América entrou diferente, pelo menos na lateral esquerda, né, foi, vamos dizer que hoje foi a estreia do Marlon, que estreia, jogou muito bem. É difícil avaliar o jogador por um jogo só, mas como ele veio muito bem falado lá do Sampaio Correia, ele se mostrou um ótimo lateral. E para mim, João Paulo já rodou. Para mim é Marlon na lateral esquerda ali, boa. Por suportar muito, vamos voltando ao jogo, por suportar muito a pressão da cachorrada, é óbvio que eles iam tentar. Eles tentaram, mas nosso sistema defensivo estava bom. Ainda não é o ideal. O América ainda encontra, os times que jogam com o América ainda encontram buracos na nossa defesa muito fácil. Isso tem que ser corrigido, principalmente do lado do Diego Ferreira. O Diego Ferreira, para marcação, não é legal. Hoje, por incrível que pareça, foi um clássico que o Zé Ricardo, contra a cachorrada, geralmente, clássico contra a cachorrada, o Zé Ricardo sempre entrega a paçoca, faz alguma merda, esse não. No geral, ali, numa nota 8, numa nota 9, no final, jogou muito bem. Deu uma porrada no bundudo do Hulk lá, para mostrar quem manda nessa porra. E o primeiro tempo foi isso. A gente segurou a cachorrada e nós não... Nosso primeiro chute foi aos 40 minutos com o próprio Zé Ricardo. É um chute bem meia boca, mas foi o nosso primeiro chute aos 40 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, a gente mudou totalmente a postura, o time entrou muito melhor, fomos para cima deles, dominamos eles o tempo inteiro, o segundo tempo foi todo nosso, sem dúvida nenhuma. Faltou o mais importante, que é o gol, ser coroado. A exibição do América, no modo geral, deveria ser premiada com um gol. No comecinho do segundo tempo, mais ou menos, teve um lance muito polêmico ali, que para mim, para qualquer pessoa normal, foi pênalti. Uma saída do goleiro deles, que deu uma joelhada na cara do Anderson, um golpe de karatê, Muay Thai, sei lá que porra é aquela. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui o vídeo, então. Ó, o vídeo está aqui na... Mostra aí, Jair, por favor. Deixa eu colocar aqui. Ô, Salve, olha só, porque o Everson levanta a perna e acaba atingindo o Anderson. Antes de falar sobre esse lance, falar também para nossa audiência aí que esse tipo de recurso aí, quando um comentarista dá sua opinião e tem um vídeo na hora, você só vê aqui no Decadentes. Nos spin-offs você não vê isso não, viu? Só aqui que a gente tem esse recurso. Então você via claramente. Se isso aí não foi falta, bicho, puta que pariu, né? O cara foi com o joelho na cara do jogador do América, sem coré-coré, falta. E falta dentro da área, pênalti. Movimento natural ali, né, Thales? Foi falar na transmissão de movimento natural. Movimento natural em filme de Bruce Lee, né? De Kung Fu, né? Van Damme. E aí acabou que a gente... O Ademir entrou. O Ademir tem entrado muito bem. Isso é até um tópico bom para discussão. Eu, particularmente, estou preferindo o Ademir entrando no segundo tempo do que ele começar jogando. Ele entra com gás e ele entra assim, num tesão, que puta que lá merda. Hoje causou a expulsão do jogador deles. Como vocês bem falaram aí, no momento da transmissão, os caras ainda querendo saber se foi ou não falta para cartão vermelho. Gente, ele era o último homem, não tinha coré-coré, a regra é essa. O legal de você ver o jogo da cachorrada, principalmente uma final de campeonato, é que eles tentam, de todas as formas, adequar as regras ao jogo da cachorrada, sacou? Isso é do caralho. Enfim, levamos um 0-0. Agora, próximo jogo, a gente tem que vencer de qualquer jeito. E nós vamos falar qual que vai ser a tática do Lisca, que, sendo muito sincero com vocês, eu acho que ele deve usar exatamente a mesma tática desse jogo. Mas, Thales, fala comigo, eles fazem bebê. Isso porque funciona, né? Vale lembrar que na semifinal do ano passado, o Júlio Alonso fez a mesma coisa no Ademir exatamente. E tomou só amarelo, né? Exatamente. E aí, só, qual a diferença é que o comentário de arbitragem hoje era o Sálvio, que não é tão parcial, até porque não é de Minas, né? E ano passado era o Márcio Rezende de Freitas, que como é atleticano, tentou falar assim, não, porque, olha só, você tem que ver que tinha um jogador do Atlético ali que poderia recuperar no Ademir. Eu falei assim, cara, se eles apostarem corrido, o cara não vai chegar no Ademir nunca. E o Ademir tava pelo menos ali uns 5 metros na frente. Já era, até, pai. Até aproveitando, filho, muito bem, só desculpa, Lucas, sabe, de muito bem lembrado aí pra você. Ô, Márcio Rezende, você não tá mais trabalhando na Globo, não, né? Um abraço, bobão. Eu só fiquei com uma impressão que talvez dava pro Ademir, se ele quisesse, ele segurar a onda e continuar para tentar fazer o gol. Mas eu acho que é meio que tradicional dos jogadores, de maneira geral, porque ali era claro, muito provavelmente o cara seria expulso, e isso nos daria uma vantagem para os últimos 20 minutos ali, né? Mas se ele tentasse correr, talvez não, daria para ele tentar ficar cara a cara com o goleiro. Eu acho que não, porque o cara... É, o cara já vinha dando porrada nele desde o começo, né? Acho que ele não tinha... Não, e também é uma falta de conhecimento da história do América o Ademir achar que a gente jogar com um a mais é vantagem para nós, né? Historicamente, historicamente nunca é, inclusive. Assim, eu nem acho que ele errou, não, assim. Não dá para julgar no sentido de talvez daria, mas eu fico pensando que se ele tivesse condição de tentar ficar em pé na jogada, que seria até. O cara não chegaria nele nunca. E ele sairia cara a cara com o goleiro, mas de qualquer forma, errado foi o agente de não ter conseguido traduzir essa vantagem numérica em gols, né? E até em oportunidade de gol nem tiveram tantas assim também, não. Eu vou ser sincero com vocês que eu achei um jogo ruim pra Chuchu hoje. O último tempo foi bom. Não, foi bom, muito bom. Porque foi melhor pra nós, mas eu acho que no geral eu achei o jogo ruim. Foi bom, cara. E assim, agora uma coisa. Foi muito ruim, né? Mas assim, eu acho que de forma geral, os dois tempos, como jogo de futebol. Foi ruim, na minha opinião. Para nós, o segundo tempo foi muito melhor, sem comparação. Eu queria comentar uma coisa, que no dia da live do Juninho e do Zé Ricardo, alguém perguntou a ele sobre clássico e tal, e ele falou que com o Cruzeiro, esse grupo já tinha quebrado a mística, então eles entravam de uma certa forma contra o Cruzeiro. Entravam com uma confiança alta, né? Contra o Atlético, isso eles estavam buscando. Né? E eu achei que hoje nós fizemos um jogo de altíssimo nível em relação a isso, cara. Eu acho que eles estavam com mais medo da gente do que o contrário. Vocês tiveram essa impressão? Eu fiquei com a sensação, pelo menos assim, no jogo do turno, né, que a gente perdeu de 3-1, eu fiquei com a sensação de o América estar respeitando demais e com medo absurdo. Hoje eu não achei. Eu não achei que a gente fez um bom primeiro tempo, mas eu achei que foi uma coisa muito mais técnica do que psicológica, né? O América tentou marcar em cima e tudo, mas não conseguia fazer muita jogada. Eu acho que isso já é um bom avanço, né? Não é aquela parada de, meu Deus, a gente não vai conseguir ganhar do Atlético de jeito nenhum. Não, acho que os caras, tipo assim, tentaram jogar, só que não foi um jogo bom tecnicamente, mas pelo menos não ficaram com medo. Eu até acho que isso deve muito com o Atlético meio que não quis jogar, né? Desde o primeiro tempo... Quando a nossa pressão ia alta, eles voltavam a bola pro goleiro deles, o goleiro pegava a bola ali e ficava. Como a gente não pressionava o goleiro fisicamente, ele ficava lá com ela ali um tempão. Tudo bem que quando a bola tá rolando não tem nada pra fazer, mas ele já enrolava desde o primeiro tempo já. Ou seja, pra eles assim, empate pra gente aqui tá lindo, porque a gente pode empatar duas vezes, então vão segurar o jogo. E aí é mais difícil, né? Era igual quando a gente jogava contra o Brasil de Pelotas lá no Sul, quando a gente pegava o Guarani de Vinópolis, Campeonato Mineiro, que o time não queria jogar. É mais difícil jogar bola quando quem não quer. E até jogou igual esses times, né? Segurou ali. As únicas chances que eles tiveram foram em falhas individuais nossas, que foi o Juninho entregou uma bola e deu o cara que deu um chute, o Tietchan deu um chute lá do meio de campo. Teve aquela bola lá do Hulk, que o Cavicchio defendeu, que foram perder a bola bizarramente, o Anderson... posicionou errado, o Diego Ferreira cortou a bola mal no pé do Hulk, e aí, assim, mas foi de falhas nossas que eles criaram chances. Tirando isso, eles não conseguiram criar nada, porque eles não estavam, não sei se eles não estavam conseguindo. Eles ficaram ali segurando o empate, cozinhando o jogo, e quando nós vimos isso aí, nós tentamos ir um pouco mais, né? E acho que faltou um pouco mais de ousadia por isso, em termos de colocar ali um pouco mais de peça ofensiva, né? De às vezes colocar o Ademir, mas manter o Nazário, tirasse o Ale, que não. Até fez um jogo bom, mas lento, no finalzinho, podia ter colocado um jogador mais rápido aí pra ajudar a criar, tirar o Juninho mesmo, que te colocasse o Demir no lugar do Juninho, e já teria um ponto ali, mantendo o Nazário se aproximando do Ribamar. Então. Eu vou cravar pra vocês que pra mim o Nazário de ponta não tá funcionando, cara. Pra mim a posição dele ali é no meio, não tem coré-coré pra mim, viu? Na mas ponta tá aí pra mim. Mais no meio. Agora tá fazendo o segundo atacante. Tá, né? Jogar, ué. Quando ele centralizou, eu concordo com você e era a visão que eu tinha. E ele de ponta não é muita posição dele. Mas no América, as melhores partidas dele foram jogando de ponta. Quando ele centralizou, o futebol dele se perdeu. Eu não sei também se é a coincidência de que quando ele centralizou, foram nos jogos mais difíceis, né? Os jogos contra o Cruzeiro e agora o jogo contra o Atlético. Então eu não sei se é uma questão de posição ou se é uma questão do peso do jogo. Mas, de fato, que ele vinha jogando muito bem e que ele teve uma queda impressionante, teve. O Lisca tem que conseguir identificar, junto com o próprio jogador, o que aconteceu, se é uma questão de posicionamento, se é do peso do jogo, se é uma questão física, mas algo, de fato, está acontecendo com o Nazário que ele não está conseguindo repetir. Eu acho só queria corrigir um negócio que o Alisson falou aí, que a gente teve dois jogos difíceis contra Cruzeiro. E que jogo foi esse? Eu, particularmente, não assisti essa porra, não. Foram fáceis, jogos fáceis. E dessa vez eu não estou fazendo piada, estou falando sério, foram jogos fáceis. Nós passamos deles fácil, fácil. Não, eu até concordo, Thales, eu até concordo. Não, não foram jogos difíceis, mas talvez a palavra melhor seja peso. Acho que mesmo com toda a zoeira que a gente faz em cima do Cruzeiro, de não ser mais rival e tal, mas é fato que o peso de um jogo contra o Cruzeiro ainda é muito maior do que o peso de um jogo contra o RT. Então, até o peso no pré-jogo que eu tô falando, em termos de preleção, em termos de preparo psicológico, é um peso diferente. E o futebol do Nazário caiu nesses jogos de um peso psicológico maior. Deixa eu ler alguns comentários aqui então, pessoal. Deixa eu só fazer um comentário antes, Jair, porque teve um negócio que eu tô observando e que eu acho que a gente não tá cobrando, e para mim já tá na hora, sabe? Nós temos reservas de centroavantes ali, de homem gol, que não fazem gol nunca, cara. E hoje me caiu essa ficha vendo o jogo, eu pensei, meu Deus, não é possível. Quase todo time acaba tendo um jogador que entra com possibilidade de ser aquele homem gol ali para fazer o gol. E a gente vai só no folclore, entra Ribamar, a gente fica doido para ele fazer um gol, acreditando nessa história de, hoje tem gol do Ribamar. Aí entra o Lohan, hoje mesmo eu comentei lá no nosso grupo, que hoje vai ter gol do Lohan. Mas é uma esperança absolutamente cega. A gente precisa ter um jogador de banco como centroavante que, de fato, nos traga alguma esperança real de gol. Hoje a gente não tem. A gente é o que você comentou, é a questão do um a mais. Aí, normalmente, quando um time tem um a mais e tá pressionando, tá chuveirando um pouco mais de bola na frente, o treinador costuma colocar o centroavante reserva, justamente para aproveitar esse espaço a mais, para aproveitar alguma ocasião que pinta ali. Pra gente é como se a gente ficasse 10 contra 10, porque bota um centroavante reserva, seja Ribamar, seja Lohan, tem sido zero à esquerda, completamente. O América precisa conseguir resolver isso. Alisson, o Lohan é o jogador mais negociado da história do América. Toda semana ele está saindo e nunca sai. E só complementando o que você falou aí, pra mim hoje o Lohan, ele não foi mal. O que atrapalhou o Lohan hoje foi a bola, só isso. Não, foi engraçado que eu tava vendo o jogo com minha esposa, aí eu fui na cozinha pegar alguma coisa e foi na hora que o Lisca falou alguma coisa, tipo assim, vou captar o áudio, né, que ia colocar o Lohan. Aí minha esposa perguntou pra mim assim, o Lisca falou que vai colocar o Lohan, é bom? Eu pensei assim, quem que é Lohan, gente? Como é que tem Lohan? Aí que eu lembrei, ele não jogou, acho que foi o primeiro jogo dele esse ano, né, talvez? Eu não lembro. Acho que sim. Ainda, não. Mas, ô Thales, o Lohan foi o negociado do América, porque é igual você tá vendendo uma areia, filho. Ninguém vai querer essa bosta, não, ué. Você vai ter que esperar acabar o contrato pra ver se sai, porque vender você não vende, não, ué. Léo Passos também. É, isso aí. Só a gente agora, mas até aproveitando o assunto Lohan, por que Lohan e não Vitão? Qual que é a justificativa do Vitão perder espaço pra Lohan? Isso não entra na minha cabeça. O Vitão tá com essa maternidade. Mas licença maternidade é o quê? 6 meses? É por isso. Tá quase andando. Foi ele que engravidou? A barriga era, viu? É. Não, porque assim, sem qualquer sacanagem. Se você colocar Vitão e Lohan, são ruins. Ponto. Mas um é jogador do América. Cria do América. E Lohan é o quê? O Vitão a gente já viu fazer gol. O Lohan ainda não. Mas isso. Pois é. Isso aí escancara isso que eu tô comentando. A questão de centroavante reserva. Se a gente for enumerar, nós temos 4 centroavantes reservas no elenco. Vitão, Ribamar, Lohan, Léo Passos. Nós temos 4 centroavantes reservas no elenco. E se somar tudo? Nenhum dá a mínima esperança de entrar e fazer um gol. Um dia vai sair um gol desses caras. Lógico que vai. Os caras ficam ali na beirada da área e uma hora vai sobrar. Uma bola vai empurrar para dentro do gol. Mas, de fato, a gente não tem ninguém que dê uma mínima esperança de mudar uma situação de um jogo, de realmente entrar com uma boa chance de fazer um gol numa partida difícil igual a de hoje. Então, assim, são quatro compondo elenco, não é possível. Talvez seja a nossa posição do elenco com mais carência de reserva. Mais reserva, na verdade, né? É meio loucura. Com a quantidade de reserva absurda e que você não consegue salvar nenhum. Outro detalhe, só um comentário sobre isso ainda. É que o que o Lisca quis fazer, até nesse comentário foi o que ele falou, que ele queria colocar o Lohan pra fazer o pivô. Pra que colocou? E tinha o Ribamar lá em campo, por que o Ribamar não podia fazer o pivô? Eu duvido que o Lohan deve fazer o pivô melhor do que o Ribamar, você não consegue dominar a bola. E pra piorar, Quando ele entrou, com o Lohan foi pra ponta. Não, o Ribamar foi pra ponta, coitado. Ele fica tentando ganhar nos caras na corrida. Não vai dar. Aí também, assim, não, o Ribamar já não é craque. Se ainda tenta exigir dele dar umas coisas dessas, vai complicar ainda pro rapaz. Mas aí. Isso aí é um erro que vem desde o ano passado. Se vocês pegarem os nossos históricos de programa, a gente sempre fala. A gente critica o Rodolfo. É o nosso melhor atacante. Olha quanto tempo tem isso. Rodolfo é gordo, Rodolfo é não sei o quê. É o único que sabe fazer gol. O que eu acho que faltou, na verdade, a maior crítica que eu faço do Lisca é que, tipo assim, aquela hora ali, que já tinha o Ribamar e o Rodolfo, a gente não tava conseguindo criar. O Ribamar já é alto. Então ele já daria conta. Só que a gente não conseguia chegar lá. Faltava alguém pra dar um passo mais qualificado. Então era colocar o Gustavinho, por exemplo, que tem esse passe que o Nazário tinha saído, né? Que outro podia fazer. Colocasse um jogador que consegue colocar um passe de infiltração, consegue criar uma... O Gustavinho tava no banco, Felipe? Aí eu não vou saber te falar. Não, tava não. Continua machucado. Então, falta... Nessa hora, eu acho que manter o Nazário teria sido importante por conta disso. O Nazário é um cara que consegue achar um passe mais bem... um passe preciso ali. Porque ele pode estar dependendo do Ale. O Ale é mais passe lateral. O Ale não tem aquele passe direto. Ele não consegue criar tanta chance de gol assim pro adversário. Aí complica, né? Legal. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Meia hora de programa já. Zé Zaguiar, nosso parceiro, tá aqui. Salve, Decadentes. Itabira vos abraça. A cachorrada sentiu e sabem que não tem vaca morta. E já acham que podem perder essa final. Respeitado. Tanto eles acham que estão pedindo árbitro de fora. Eu vivi para ver. Quem diria, também vivi para ver isso. O Bruno Palmeira, que boa surpresa esse Marlon, viu? A gente podia dar sorte de achar outro desse pro lugar do Diego Ferreira. Exatamente. É o primeiro jogo, mas foi muito bem, viu? Mas eu não achei o Diego Ferreira mal, não, nesse jogo. Defensivamente, ele foi muito mais ou menos. Nesse jogo especificamente, eu até achei que ele conseguiu segurar bem, as pontas correndo. Assim, eu já fui mais crítico do Diego Ferreira. Hoje eu acho que foi até ok. Tanto que hoje ele foi líder de desarme no nosso time junto com o Zé Ricardo. Ele não foi tão mal. Mas assim, infelizmente, ele ficou mais sobrecarregado, né? Na beirada dele ali. O Alexandre Gomes, boa noite. No segundo jogo, entrar com o Ademir como titular para garantir nossa vitória. Vamos ser campeões. O Gabriel Garcia, boa noite. Erramos muitos passes e montamos contra-ataque para eles, mas no geral esteve bem. O Lisca entende das coisas. O América vai ser campeão sábado. O Adolfo, nosso parceiro aqui também, salve Decadentes. Bom segundo tempo do América. Acho que sábado vai dar. O Luiz Franzoni. Não, é sábado, 4:30. Sábado. Para ajudar a cachorrada. Só um minutinho. É o que eu sempre falo para nossa audiência. Nós quatro aqui do Decadentes, nenhum é formado em jornalismo, nós somos apenas admiradores de futebol e nós sabemos das informações. Tem outros aí que são formados em jornalistas, uns caramba quatro, tem até o canal dele com quase 1.000 inscritos, não sabe nem a hora do jogo, nem o dia do jogo. O vídeo lá no canal tá falando domingo às 3-4 vezes, viu? Olha que beleza. Tem que contar. Fake news. O nome no título do vídeo tava que o jogo foi 1-1, né? Informação de qualidade, né? Eita! Luiz Franzoni, boa noite. É hora de voltar pro Decadentes. Ele fez a base aqui, ô. Chupou muito laranja quando eu passo na base, gente. Boa noite a todos, Luiz Franzoni, boa noite a todos, com quase 60 anos acompanhando o América, mais de 45, nunca vi a cachorrada fazendo cera, é o que nós falamos aqui hoje, Luiz. O Geraldo Gomes, a América jogou como o clube grande que é, gostei demais do time hoje, com sangue nos olhos. Maurício Cândido, boa noite, Leto, cheguei mais atrasado que o Anderson e o Bauman no jogo de hoje. O Bauman, eu gostei do Bauman hoje, você acredita? Gostei dele hoje. Só teve um lance que me deu... O coração quase parou, que ele não acompanhou o Tietê, aí depois foi o Cavicchioli naquela pose que o goleiro geralmente faz o pênalti, ele, graças a Deus, não pôs a mãozinha ali, e o Tietê foi pra linha de fundo. O Ramiro Ferreira falando que o segundo tempo do Coelho dominou, salve, salve, Coelhão. O Murilo tá falando que os parentes do Marlon estão assistindo a live. Hoje não dá nem que falar mal dele, não. E eu tenho uma situação particular que se eu falar mal do Marlon, ele basta subir 3 andares que ele vem brigar comigo na minha porta aqui. Então não posso falar mal dele, não. Vou deixar o Thales falar e o Felipe. Mas jogou como bem, que eu vou falar, sério. Como é que eu vou falar do nosso melhor jogador em campo? Não tem como. O Marcão do Castelo. Foi bem mesmo. Ele, há muito tempo, a gente não tinha... Eu, pelo menos, estava tentando puxar da memória aqui. Um lateral mais leve, mais... Sim. Tem mais facilidade de criar, de participar do jogo ofensivo. Driba para dentro. Paulo, por exemplo, tem mais dificuldade de chegar na linha de fundo. Não tem essa velocidade, essa explosão. Verdade. Então, o Marlon tem que ter sequência, mas o cartão de visitas foi muito bom. É, a gente já teve Leandro Silva e JP, né? Assim, que o João Paulo até não é dos piores, não, mas não é um cara rápido também, né? Já tá mais velho. E agora com o Marlon e Diego Ferreira, pelo menos o time fica mais leve, né? Ó, isso é uma justiça, porque o Sávio era leve. Era ruim pra bosta, não marcava ninguém, mas ele corria e não dá pra falar que ele era lateral pesado. É verdade, faz sentido. Marcão do Castelo tá aqui, ó. Jogador que estreia em clássico, tá, não treme, ainda joga bem. Boas perspectivas. E JP que fica esperto. Lucas Nassif. Salve, grata surpresa hoje com o Marlon, hein? Diante das boas atuações, eu acho que o Cavicchioli merece a oportunidade de ser o titular na Série A. Mas acredito que uma soma pra ele seria bom. Vocês acham que o Muralha poderia ser uma boa opção considerando o lado financeiro? Sei. Não. Não acho ele... Eu acho que no mesmo nível. Não, Muralha não. Ah, pra mim, entra na mesma discussão que a gente falou aí de centroavante, sabe? Ficar trazendo cara meia boca que não resolve, daqui a pouco a gente tá com 4, 5, 6 goleiros reservas aí que nenhum consegue segurar a bronca. Então, nós já temos 5, 6, tá, querido? É, então assim, é a mesma história que a gente já acabou de falar aqui de centroavante. Se não for pra trazer um goleiro bom de verdade, pra botar o Cavicchioli no banco e ser o titular absoluto, vamos com ele, cara. Vamos com ele e rezar pro como é que é o nome do reserva mesmo? Pra quando precisar, se Ayrton. Que ele consiga ir bem. Ayrton, rezar pra quando. Aí é muito ir ruim. Bem. É, a questão é essa, né? Se fosse, tinha que ser financeiramente muito bom pra valer a pena de trazer ele pra ser reserva, por exemplo. Então, Muralha pra ser reserva do Cavicchioli ali, não acho tão ruim, porque eles são níveis parecidos, né? E ele é muito melhor do que o Ayrton. A questão é essa, né? Imagina hoje se o Cavicchioli dá uma distensão muscular e vai ter que ficar aí um mês fora. Cara, goleiro hoje nós temos Cavicchioli, Ayrton, Jori, Léo Lang e o Robson, que tá pra subir, que tá na idade de subir da base. Então, assim, é enrolado, cara. Tem goleiro pra chuchu no grupo hoje. O Robson não tá no grupo ainda não, mas se eu não me engano, acho que esse ano vai ter jeito não. Ou vai ter que subir ou negociar. O Adriano ADR tá aqui falando, Diego Ferreira tá é morto, tá aqui criticando. O Marcelo Calçolari, nosso parceiro, salve de Letos, muita gente acha que não tem jeito, mas queria sinceramente Nazário e Ademir juntos. Ótima estreia do novo lateral e novamente destaque para a camiseta do Tardes. Ah lá, Led Zeppelin ali, ó. Paulo Lasmar, nosso presidente também, boa noite, tá dando aqui um boa noite para todo mundo. Gustavo Lacorte, salve Decadentes, gostei muito do equilíbrio emocional do nosso time, incluindo nosso treinador e da obediência tática. É nosso time melhor preparado para jogar a Série A desse milênio. Já deixa eu aproveitar essa pergunta, essa colocação de menino Gustavo aí. É, para variar, só para variar um pouquinho, o Corinthians tem um time de Série A, que é o Corinthians, está sem técnico. Será que vai vir de novo aquela mesma chateação, aquela mesma chatice? E será que o Risco vai segurar a onda de ficar aqui? Cara, todo time dessa turma que perder técnico vai ser essa mesma lenga-lenga, cara. Ó, eu vou ser sincero com você, é o seguinte, eu acho que o Lisca fez uma opção de carreira de ficar na América esse ano. É claro que se chegar derramando um caminhão de dinheiro, cara, ninguém vai... É difícil, ninguém segura, não. Mas eu acho que, por exemplo, um Corinthians do jeito que tá, não sei, cara, a pressão é outra... Ele deu uma entrevista falando que tem uma lista de clubes que eu acho que ele até combinou com o Salum, se eu não me engano. Sim, sim, se sim. Vier, ele vaza, né? Não sei se o Corinthians tá nessa leva aí, né? Acho difícil ser o Corinthians, porque o Corinthians mais tem a nome e torcida... bastante grande, né? Eles não estão numa fase muito boa financeiramente, não vão brigar por coisas. Eles estão moedor de técnico, né? Já Corinthians esse ano é a briga pra não cair, cara. Então, assim, ele sumir lá, assim, infelizmente pra ele é um passo atrás, né? Porque ele não vai conseguir brigar por muita coisa, com a chance ainda de cair numa competição aqui ou ali, e, assim, começou mal o brasileiro, ele roda ali e fica sem emprego. Assim, perde essa chance de se mostrar mais no mercado, né? Então, agora, sendo muito sincero com vocês... Pode falar, meu bebê, você tem preferência em meu coração. Mas o problema pra gente é que o nosso projeto ele é muito baseado no Lisca, né? A impressão que me dá, assim, que a gente tá... O nosso único pilar é o Lisca, e se ele sair, a chance de tudo desmontar é bem grande, viu? Porque pra gente conseguir trazer um outro treinador que vai dar essa competitividade que a gente tem hoje, não vai ser fácil, não. É 2018, né, cara? Quando assim, quando saiu o Anderson, aí vem um Drubsky, aí depois a Dilson, aí ferra com tudo. Eu acho que é um treinador pra dar liga também, assim, porque treinador, o cara pode ser competente, mas não faz um bom trabalho eventualmente, qualquer que seja o motivo. Tá com um treinador que tá num momento bom, identificou com o clube, tá acreditando no projeto, então achar um cara que tem essa mesma pegada, assim, não vai ser fácil. É, ainda mais no meio de campeonato e tal. É, vou ser muito sincero com vocês. O Lisca, independente do que acontecer na Série A, ele é o nosso técnico para 2022, se ele quiser. Pois é, eu acho que a gente está colhendo frutos de um trabalho com mais tempo, cara. É isso aí. E eu acho que ele também vê isso. Igual eu falei, se chegar um caminhão de dinheiro, ninguém segura, tem jogador, nem técnico, nem nada. Mas eu acho que dentro das... Por exemplo, a proposta do Santos para ele foi muito próxima do que a gente paga. E aí o cara fala assim, pô, velho, vou largar aqui o negócio funcionando para pegar um caminhão desgovernado que é o Santos. É difícil, cara. Então, não sei, como eu falei, todo time da Série A que perder técnico vai receber uma choradeira. Então a gente não tem que preocupar com isso, não. Sair, paciência. Vamos que vamos, achar um técnico de qualidade para substituir e vamos firme. Não tem muita opção, não. Renato Gaúcho é um bom nome, já. Está disponível. Se trouxer a filha, sobe no meu conceito. Olha só, gente, nosso apresentador, que safadinho. O Alex Denner está aqui falando, ó. Não conseguimos pressionar o Atlético, depois ficamos com vantagem numérica, mas estamos vivos ainda. O Marcão do Castelo pergunta ao Thales. Thales, como você identifica que o Ademir entra com tesão? Ô Marcão do Castelo, primeiro que tesão não é com Z, tá? Seu bobão, né? Pra começo de conversa. Tesão é com S. Eu sei porque de tesão eu conheço. Eu sou bom. Qual que era a pergunta? Sim. O Paulo Braga está aqui perguntando. Boa noite, Corinthians emitiu técnico. Corremos o risco de perder o Lisca? Já comentamos aí, Paulo. O Otto Mol está falando que o Leandro Carvalho hoje foi fominha. Leandro Carvalho hoje, para mim, foi zero. Zero. Eu achei que ele entrou com uma preguiça que parecia que ele estava de ressaca mesmo. Ele é bem fominha, cara. Mas ele foi fominha mesmo. Vídeo. Foi. Eu falei isso no meu vídeo hoje do Soldeca. Ele limpou uma jogada, tinha um cara na ponta, não sei se era o Ademir, mas o cara estava completamente livre, velho. E ele viu, não é uma jogada que o cara não vê, ele viu. Aí ele tentou mais um drible, mais meio de uma campo. Limpada. E, não, teve uma bola lá que ele tentou uma limpada e o atacante... Ele é fominha em quase toda... Ele não tem essa veia do jogo coletivo, que é a principal marca do América. O Lisca tem que conseguir fazer ele entender isso. A principal marca é a coletividade. E ele tem que entrar nesse esquema. A principal marca do América, o Alisson, é Esparta. Ai, meu Deus... Gente, desculpa, tá? O Thales aí faz parte da nossa cota aí, tá? Vocês não fiquem tristes, não. A gente tem que ouvir o rapaz. Não vou falar, não, mas é cota de gente problemática, tá bom? A gente deixa você falar porque a gente é seu amiguinho, tá bom? A carinha dele. Deixa o Gabriel Caetano, ó. Gabriel Caetano também é nosso parceiro das antigas, ó. Tem tempos que não comenta, então só mandar aquele Nova Serrana vos abraça mesmo e sentimento que faltou Léo Passos. Léo Passos, que disse de passagem, na hora do jogo, estava fazendo um churrasquinho do Augusto. Eu vi. A camisa da América. Menino Léo Passos sabe comer bem. Meu Deus. É isso. Faltou mesmo, faltou. O Flávio Azevedo. Ademir é o único jogador que pode entrar no segundo tempo e mudar a situação do jogo. O Lisca foi perfeito novamente. Sabe que o jogo tem 180 minutos e está empatado. Vão que vão. Aí entra muito no naquilo que eu acho, né? Eu acho que para esse momento. O Ademir tá muito legal, não é muito legal, é uma frase meio ruim de se falar, mas ele, na reserva, tá legal ele entrando no segundo tempo, ele tá botando fogo no jogo, tá muito bom. Na verdade, a gente precisaria, desculpa, Felipe, a gente precisaria que tanto o Felipe Azevedo como o Nazário contribuíssem mais ofensivamente, né? Por isso que a gente sente tanta falta do Ademir. Uma coisa que eu vou discordar dele aí, porque a gente tem um tanto de jogador que se entrar muda o jogo pra pior. Lohan, Flávio, são os jogadores que mudam o jogo pra pior. Lohan. O Marcos Graça está aqui, ó. Boa noite, Letos. Como diz Guardiola, o gol custa caro. Atacante bom é caro. Isso é um problema. O Arthur Mendes, nosso estatístico aqui, ó. Fico vendo o Ribamar entrar em campo, dá desânimo. Léo Passos está fazendo falta nas substituições. Ribamar não está acrescentando nada. Ribamar, quando entra, é esperança. De meme. De gol, não é não. Mas aí, nessa aí, o que eu vou defender dele, porque ele entra tendo que fazer igual o Rodolfo, quer sair na área, aí você fode o cara. Ele tem que ser aquele cara, vai receber a bola de nada. Hoje ele entrou junto com o Rodolfo, né? Aí depois que quando o Rodolfo saiu, entrou o Lohan e ele continuou sendo ficando fora da área. Assim, não sei. Não tô entendendo muito bem também o Lisca nessas aí, não. Mas ele, o Ribamar, dentro da área, ele é ruim. Fora da área, parece que ele tá dentro da área. É isso aí. Tá, Anilda Ribeiro, tá aqui perguntando. Se for depender do Léo Passos, esquece, fi. É isso aí. Léo Passos, deixa lá, gente. Tá bom. A melhor posição para ele é fora do campo. O Lucas Daniel tá aqui, ó, comentando. Diego jogou bem hoje aí, ó. Outras opiniões sobre o Diego Ferreira. O Bernardo Moreira, com o Lohan jogar a bola na área, não tinha como entrar na defesa dos caras pelo meio. O Igor Max TV tá perguntando por que o problema mudou o horário. Quando jogaram, teve um lance que o Lohan foi cabecear que o Rogério Correia até achou que foi a zaga que tinha tirado. Escanteio pro América. Não, peraí. Foi o Lohan que mandou? Não foi o sentimento. O Igor Max TV tá perguntando por que mudou o horário, porque parece que o Atlético joga na Libertadores na terça ou quarta, sei lá. Na terça. Na terça. Aí a FMF, como boa amiguinha, mudou o horário da final do campeonato deles para ajudar o Atlético. Normal, normal. Eles jogam na terça antes? Na terça agora? Não, na terça seguinte. Eles jogam essa semana na quarta, no Paraguai, e jogam na outra terça. Então, assim... A FMF tomando umas ações para beneficiar o Atlético? Quem diria? Quem diria? Inusitado. Nunca aconteceu. Não esperaria isso. O Antônio Pinto está aqui. Boa noite a todos. O Alexandre está lembrando do Tadeu do Goiás. Eu acho que ele fechou com alguém, não fechou? Deixa eu fazer uma pesquisa. Não. O Tadeu acho que fechou com alguém, eu lembro de ver se alguma coisa esses dias. O Alberto Boechat, boa noite, Decadentes. O Ricardo de Itaúna, Ricardo Fernandes, jogamos bem. A pesada do goleiro do Galo foi criminosa, nós já passamos ela aqui. O Gustavo aqui está levantando uma coisa importante, viu? Jair Decadentes, o Alisson, sou Deca. Depois da venda de Tete, só sobraram vocês como fonte de informação para os americanos. Não sejam seduzidos pelo cifrão do Menino no futuro próximo. Uai, Lucas e Felipe, nós somos três bosta, né? Três bosta. Você viu? Vamos ignorar. Só por causa disso, se o Menin vier com dinheiro também, vou aceitar. Não, e tá falando isso, mas o Alisson Fernandes recebeu um caraminguado do Sodec e trocou a gente. Então, assim. Foi. É, esse aí, se o Menin tá novamente. Fazendo dois biscoitos, ele vai. Eu troquei R$0 por nada. Aí, se você aceitar o dinheiro do Menin, você vai mudar seu nome do seu canal pra Somerreca. Tá? Demorou. E vai falar da cachorrada. Ó, o Gustavo. O Tadeu tá no Goiás ainda. Tá? Aqui, tá. É o seguinte: o homem aí tá comprando tudo, viu? Inclusive, se eu fosse o Cruzeiro, eu ficava esperto ainda com esse papo de clube empresa. Porque se vocês virar empresa, o Menin vai comprar e vai comprar os títulos, só pra colocar no Atlético. Então, se vocês virar clube empresa aí, vocês ficam espertos aí que o homem vai comprar. Mas, gente, venda de Itatiaia sempre foi Atlético, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe a predileção. Era a cachorrada, depois, né, as meninas, e a gente no que sobrava de algum tempo, assim, tipo uns 2-3 minutos. Então, paciência. Ó, o Gustavo tá aqui, ó. Citei o Jair como âncora da equipe. Aí, ó, só isso, ó. Tá? Eu vou ser o advogado do diabo aqui. A Itatiaia, pra mim, é um dos veículos de imprensa, pelo menos da imprensa maior aí, que mais respeita a mim. De verdade, eu nunca vou esquecer o América na Série B de campeonato inglês, jogando contra Pouso Alegre, jogando contra cada biboca de lugar dessa Minas Gerais aí, e aí o cara tava lá transmitindo nosso jogo. Mas quando eu falei, questão... não era de cobertura, eu falei era uma questão de opinião. A verdade, assim, era clara nos comentários e nas opiniões, como é que os caras sempre jogaram a gente para baixo. Agora, cobertura, você tem razão. Você escutou aí, Tatiá, hoje depois do jogo? Não, né? Não, porque você estava fazendo seu vídeo pro seu Deca. Sim. Você deveria escutar para você ver, você dar razão pro que o Jair tá falando. Para eles foi um desastre total o Atlético não ter vencido o América. Um desastre total. O comentarista deles lá, o seu que Brasil lá, teve a capacidade de falar o seguinte: faltava 20 segundos para acabar o jogo, o juiz não acabou o jogo. Quer dizer, o juiz acabou o jogo faltando 20 minutos, ele tinha que ter continuado o jogo, e mesmo se o Atlético fizesse o gol depois dos acréscimos, não tinha problema nenhum. Sacou a falta de coerência do cara? O cara tava puto. Então é isso que nós estamos falando. Que a Itatiaia dá uma cobertura para a América, isso é claro. Mas não necessariamente porque ela dá uma cobertura para a América, ela é boa. As outras é que são muito ruins. Sim, sacou? Mas eu não... As outras eu é que são uma merda. Eu só falei aqui que eu sou grato, porque tem muita rádio hoje, por exemplo, que voltou agora com a América tá na Série A, a Rádio Super, por exemplo, quer transmitir os jogos da América. Mas agora... Essa não dá, essa aí tem Cadu Doné, cara. Essa aí eu comentei que o Cadu Doné, aí fudeu tudo. Sim, mas eu só quero dizer isso, é só isso que eu quero, é só esse raciocínio que eu quero fechar. Sim, mas essa é a única mudança. Eu acho que agora que o América tá na Série A e o América tá enfrentando times em Copa do Brasil, É muito fácil ter uma cobertura do América agora. E quem segurou, quem roeu o osso das grandes, tá, gente? Tô falando das empresas de mídia grande. Foi a Itatiaia. Então, eu sou grato por isso. Ah, por isso eu sou apaixonado pela Itatiaia. Não, por isso eu acho que com o Menin vai ser sensacional. De jeito nenhum, pelo contrário. Agora que vai ficar realmente muito mais inclinada para o Atlético. Eu só sou grato por terem respeitado a América nos momentos difíceis. Sim, sim. Acho que a única diferença agora é que, assim, que eu acho que é pior, porque assim, ela sempre foi atleticana. Mas agora, assim, tem majoritariamente atleticano, né? Mas agora o dono da rádio é um dos praticamente presidentes e principais credores do time. Então, o cara antes, ele podia falar mal do Atlético, até no sentido de achar que o Atlético poderia mais, alguma coisa nesse sentido. Agora ele vai estar falando mal do chefe, basicamente, que está na administração, né? Então, se já não era lá tão isento assim, agora de longe. Pois é, isso é uma coisa que a gente tem vivido no Brasil. Sempre vivemos, mas agora é algo que está mais presente, né? A gente tem que sempre desconfiar muito de toda fonte da informação e procurar sempre ver outras fontes. E agora, gente, com uma ligação tão próxima de um clube de futebol com uma rádio com o poder que tem Itatiaia, a gente tem que desconfiar de tudo, cara. Todo comentário você tem que se perguntar a que serve aquele comentário. Por que foi? Vejam, por exemplo, esses dias publicaram a notícia, eu esqueci os números, mas sei lá, o América jogou 15 vezes com o Atlético não sei quanto e perdeu não sei quantas. Mas esqueceu que nós ganhamos quando era para ser título. Então, assim, não é que a notícia. A fake news ela não é necessariamente falsa. Ela às vezes é uma notícia verdadeira colocada num contexto falso. Então, gente, é preciso. Tomar muito cuidado, ainda mais nesse momento aí. Eu, se eu fosse atleticano, eu estaria muito preocupado, porque nunca mais vai sair uma notícia de dívida do Atlético, certo? Então, isso aí, o Salão, essa semana, deu uma notícia, deu uma entrevista pro canal do Nicola, que ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, é complicado um time depender do talão de cheque de alguém. É pro Nicola ele dar entrevista, né? Mas pra gente... Não. Salão... Quem que é venha... Nicola falar nisso? Ah, um cara que era da ESPN aí. Então, assim. É um bosta igual a gente. Dá entrevista pra bosta? Dá entrevista pra bosta americano, que somos nós. Não, o Salão vai vir conversar com a gente ainda, tem fé. Eu vou convencê-lo ainda, ele vai vir dar uma entrevista pra gente aqui. Então, vamos pra Bala e Colatina. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu queria, assim. Meu bebê me tratou muito mal, meu bebê tá bravo. Não gostei desse jeito que ele falou comigo. Qual deles? Aqui, ó. Não, opa! O que ele falou com você que você ficou triste? Tá carente. Vai lá, abre seu coração. Então, tô sim, bicho. Porra, puta que pariu. A porrada de jogo sem no campo. Isso aí não funciona não, velho. Puta que pariu. Tá foda. Eu não aguento mais meus melhores amigos ser meu pai e meu sogro. Tá foda. Tem seu filho também, pô. Tá foda, bebê. Que eu não bebo com meu filho, né, o Zé Ruela. Tá lá de começar, ué. E meu pai não tá aqui e meu sogro mora longe. Como é que eu faço? Vai sozinho mesmo. Mas eu queria, já antes da gente ir para a Bala com o Latino, eu queria abrir meu coração para vocês e falar que o menino Alisson teve uma coragem, uma hombridade que eu não tive, né? Que é colocar o nome do filho um ídolo. Eu não consegui fazer isso com o meu. Parabéns, Alisson. Ó, esse comentário aí, o Alisson vai ser papai e ele vai batizar o filho dele de Luan. O mito, o ídolo. Pra nunca esquecer o pênalti contra o Fluminense. Por sorte, o Jairo e o Lucas estão entrando aí na divisão da América. Se o Alisson está transformando o filho dele em jogador de futebol, não deixem jogar pela América. Nós vamos chamar ele de filho do Alisson. Ou então nós vamos dar um apelido pra ele, sei lá, fumaça, alguma careca, coisa. Careca, alguma coisa. Careca. Não, careca não, vai ser cabeludo. Agora tá. A única certeza que eu tenho com isso tudo aí é que quem escolheu o nome não foi ele, cara. Foi. Pior que foi. Eu que lancei a ideia. Mas agora falando sério. Agora, primeiro pra falar sério, porque a gente zoa muito aqui, a galera pode achar que a gente tá zoando. É sério, eu vou ter um filho e é sério, o nome dele vai ser Luan. E eu que lancei a ideia porque eu gosto do nome. A gente tava pensando em alguns outros, mas a gente acabou chegando nesse. E pra mim, de verdade, não vai ter problema, porque realmente hoje, quando eu falo em Luan, eu lembro daquele lance. Mas daqui a um tempo, não. Isso vai passar. Eu falei que ele não pode ter um amigo chamado Rafael, que senão dá ruim. Da merda. Vai dar. Se você chegar um menino chamado Rafael falando que é amigo do Luan, você espanta ele a porrete, que não vai dar certo, não. Vamos pra Bala e Colatina, então? E nem o professor que chama de Ivanildo, né? Também não. Não pode, não. Bom, bala da galera, a gente teve pouco tempo aí. Foi eleito aí Marlon com 50%, seguido de Ale com 24,3%, fez um bom jogo. Ademir com 17,6% e Cavicchioli com 8,1%. Menino Marlon, então, ganhou a votação de bala da galera. E eu vou puxar também, eu vou votar também no Marlon. Acho que fez um excelente jogo. A gente não foi uma contratação que a gente botou peso e impressionou positivamente. É um atacante rápido, um atacante defende. Eu gostei da defesa, defendeu bem. Quebra para dentro, tem um drible que não é algo que um lateral geralmente tem. Então eu vou de Marlon. O Alisson? Eu vou votar no Ademir. Por mais que o Marlon tenha ido bem, realmente, o Alê também jogou muito, mas para mim quem mudou a história do jogo ali a nosso favor, quem fez com que o América melhorasse na partida, talvez tenha sido mais o Ademir. O Ademir tem mais influência nisso, então vou votar nele. Bacana. Thales? Eu vou de Lisca. Muito tempo que a gente não tinha uma sequência de jogos contra as duas porcarias aqui de Belo Horizonte, que a gente saía com resultados legais. Então eu vou de Lisca. Show. Só comentar que no Bala da Galera teve alguém também que, como o Luiz Júnior comentou aqui também, Anderson, que não estava na nossa opção, tá? Felipe? Eu vou de Marlon, que eu achei que ele fez uma partida bem boa hoje também. E uma menção honrosa ao Cavicchioli, né? Que a gente já criticou tanto, mas hoje fez uma partida sólida e quando precisou dele, ele foi lá e fez, defendeu bem, né? Então, hoje ele foi muito seguro, que a gente cobra dele, né? Mas o Marlon foi melhor um pouquinho. Até agora tá do Marlon ganhando com 2 votos só, hein? E você, Lucas? Eu vou votar no Marlon também, porque eu acho que ele fez uma boa partida ali. Os dois laterais eu acho que eu gostei hoje, mas eu acho que pelo simbolismo ali de ser um cara que estreou como titular, né? Ele já tinha entrado antes, mas como titular hoje, e nos deu boas esperanças aí para o nosso lateral esquerdo. Ah, e sem contar que ele nos salvou, que a última vez que o João Paulo não pôde jogar, nós fomos de Anderson na lateral esquerda, né? Ele não salvou, tem que fazer isso de novo, né? Então... É isso aí. Bom, então o Marlon ganhou seu primeiro bala da galera. Thales, faz aquela postagem bacana pra ele aí, viu? Ele é um cara ativo nas redes sociais aí, eu acho. Eu acho que só um ponto, o abraço pode ficar por conta do Jairo, que é vizinho dele, né? Pô, pois é, mandar entregar um copo de açúcar lá na casa dele lá. Lembram de alguma outra estreia como bala? Só do Gustavo, acho. Não, porque não é mesmo assim, a estreia de opção, né? Ano passado, só eu votei nele para bala. Ah, pode ser. Que é da estreia do ano passado, pode ser. Pode ser. Na verdade, o Gustavinho, frescura do caralho de mudar nome, daqui a pouco ele põe Gustavo com 2 T's. Então, ele começou muito bem no América, justamente porque o nosso time não tinha pego ainda aquele ritmo legal, né? Sei lá. Por isso que ele ganhou tantos balas, por falta de opção. Mas jogou bem também. O Flávio Azevedo está apontando aqui que sem Zé Ricardo o time não funciona. Melhor de novo, ou seja, para ele, Zé Ricardo e bala aí. Eu achei que o Zé fez um jogo ok, assim. Ele realmente roubou muita bola, talvez tenha que olhar a estatística dele aí. Foi mas... ele e o Ferreira foram os que mais desarmaram o time empatados. Pois é, eu vi que ele desarmou bastante, mas os passes dele estavam bem conservadores, bem passe para trás, sem muitos. Eu acho que o retrospecto de clássico dele meio que ele fica, já entra meio tenso, né? Mas fez um bom jogo, fez um jogo ok, eu acho. Né? Alissa Gomes está aqui comentando também. Oi, Alissa, parabéns, Decadentes, pelo programa, vocês são demais. Tomara que próxima semana estejamos celebrando a taça, vamos ser campeões. Alissa, eu encontrei com ela hoje lá na porta do hotel da saída dos jogadores, tá no nosso canal, viu, gente? Quem quiser ver a recepção aos jogadores aí, foi uma festa bem bonita, foi bem bacana. O Murilo tá comentando que para ele foi o Bauer, mano. Também fez uma boa partida também. Acho que foi uma partida legal. Melhor dele, desde que ele machucou ano passado. Fez uma boa partida, sim. Bom, Colatina da Galera. Bom, Colatina da Galera teve mais disputa. Mas ganhou aí Lohan com 34,5. Seguido por Azevedo com 30,9. Nazário com 21,8. E Rodolfo com 12,7. E o Fabiano... famoso Fabiano Pochetti, da Seita Verde, postou lá no Twitter também que para ele foi o Anderson. Nós chegamos até, inclusive, a discutir a possibilidade do Anderson entrar nessa lista aí, mas acabou não entrando. Gente, eu acho que todos os 4 aí fizeram partidas ruins, o Anderson também. Rodolfo, negação total. Azevedo, mal. Nazário, sumido. Mas Eu vou no Lohan, porque no tempo que ele entrou, ele só fez raiva. Ele foi muito mal. É, tudo que tentou fazer, fez errado. Pode ser falta de ritmo? Pode, mas vai ele. Vai pelo conjunto. Porque os outros fizeram jogos bons recentemente. Então, vai, eu vou no Lohan. Embora o Colatina seja da partida, eu vou no Lohan. O Alisson? Pois é, uma disputa acirrada aí, né? Nossa Senhora. Olha, o Azevedo fez uma partida bem ruim. Eu até pensei em votar nele. Só que, para mim, ele foi muito... Ele acabou tendo que ajudar muito defensivamente ali na esquerda. Ele foi muito preso. Então, isso complicou para ele, até porque ele dá mais idade. Não é o cara que consegue defender e atacar tão bem. Então, ele se doou mais defensivamente pro time. Ele jogou mais taticamente. Então, vou livrar ele dessa. Então, vou de Lohan mesmo, porque é sem condição. Thales. Cara, todos quatro aí. Todos quatro aí, para mim, o Rodolfo não deveria estar nessa lista. Eu acho que, o pior que seja, o pior que ele tenha feito e tal, deu um chute a gol com uma defesa boa do goleiro deles e tal. Nazário não fez absolutamente nada. Azevedo, idem, mas a parte que o Alisson falou aí faz todo sentido. Ele defensivamente, ele ajudou bastante ali, principalmente com o cara que estava começando, que era o Marlon. Eu vou de Lohan, cara. Primeiro, assim, que esse cara tá fazendo na América até hoje? O que esse cara tá fazendo? Aí, beleza, o cara tá lá. E, de repente, o cara entra na final do campeonato, cara. Um negócio que a gente não ganha há 5 anos. Entra esse cara e o cara não rende nada. É Lohan, bicho. Isso aí, Felipe. Na verdade, mito. O Colatina é quem trouxe o Lohan. Vai ser ruim. Ele é brother do Lisca, hein? Não era possível. Paciência. É que eu acho assim... É aquela máxima de o ruim de você ter jogador no ruim, muito ruim no elenco, é que uma hora esses caras vão entrar. E porra, a gente tá sofrendo com isso, né? Ele tá lá no elenco, tava esquecido aí do nada ali, por algum motivo, né? O Leopardo tá machucado, o Vitão, por alguma razão, também não tá podendo jogar. Aí foi pro banco, o Luiz falou: tá aí, vou colocar aquele poste ali, esqueceu que o poste dele não joga bola. Mas é. Eu até não, por isso que eu fico de voltar no Lohan por conta disso. Ele não tem culpa de ser ruim. Ele fez o que ele dá conta. O ponto é que o dá conta é muito ruim, né? Nessa aí eu coloco mais quem teve a ideia de trazer, quem teve a ideia de colocar ele numa final. Acho assim, tá aí. É sacada. Ninguém vai esperar eu coloque o Lohan, ele vai decidir. Só que falta pra ele futebol, né? Pra mim, o Colatina da partida hoje foi o Lucas, de Leucas, que se recusou a ver assistir o jogo aqui em casa, sendo que a gente tá invicto. Nós não perdemos nenhum jogo assistindo aqui. Se ele tivesse vindo, era 3-1 América hoje. Dou total razão ao menino Felipe. E principalmente se a nossa audiência conseguir ver ali, ó, até a cama dele tá arrumadinha. E para um cara que mora sozinho ter a cama arrumada, isso é um milagre, tá? Então, menino Lucas, você foi o bobão da noite. Mas olha só, o América não perdeu. Então, se a gente tava invicto... Mas poderíamos ter ganho, olha. Essa foi a diferença. Então, você já sabe, se a gente empatar na semana que vem, nós sabemos de quem é a culpa, né? Do Alisson. Só pra saber. Não. Semana que vem ele vai assistir o jogo na casa do Felipe, você tá louco? Uau. Estarei aqui esperando. Em minha defesa, eu não moro sozinho. Eu moro com a Heloísa, a patroa, ela tá lá no quarto escutando a gente no momento. Que susto, eu achei que ele ia falar que mora com... Eu achei que ele ia falar que mora com o gato. Aí o Thales... Essa informação é nova. Essa informação é nova. E aquele chucrute lá dos Estados Unidos, dispensou ele? Ele tá escutando a gente também, mas o visto dele venceu, aí ele voltou. Ah, escutando a gente, mas não tá entendendo bosta nenhuma que a gente fala. Porque ele só ele tá falando português bom. Ele até comentou aqui, porque o lugar que eu estou aqui agora é meu escritório de trabalho. Era onde ele era o quarto dele, quando ele morava aqui. Ah, olha aí, ó. Olha, Heloísa Almeida já mandei o good vibes aqui, ó. Pro cara lá entender. Eu também vou falar good vibes for you, my brother, in the United States of America. Hug for you. E diga-se de passagem, o bonequinho cudo do Thales aqui é dela. Ela que tá... Ela tá fazendo. Que porra é essa? Funko, por aqui o Funko do Thales. Ó, ele aqui, ó. Olha o Chris aí. Eu escuto tudo aí, ó. Ah, to you listen to me. Me speak English very well. Right? Lucas, dá seu voto, meu filho, antes que piore. Eu vou botar no Lohan também, porque eu vou te contar, viu, cara? Eu acho que ele encostou na bola uma vez e fez 3 faltas. Foi tipo isso o aproveitamento dele. Não tem como ser pior do que isso, não. Tá difícil. Então é isso aí. Lohan eleito nosso Colatina aí. Nós vamos, inclusive, para quem não tem ouvido o programa, nós vamos mudar o nome do Colatina na estreia do Brasileiro, tá? Não, isso não foi decidido ainda, não. Já foi decidido, sim. Já foi decidido, sim. Uai. Uai é por quê, inglês, já? Decisão autocrática. Decisão autocrática do nosso ministro, já. Uai. Gente, o Colatina é tão legal. Mas poxa, o Colatina honrou, cara. Nós temos que pegar um cara que desonrou a camisa. Não, mas o prêmio não é de quem desonrou a camisa, o prêmio é de pior jogador. E realmente. Então, mas aí você, se a gente conseguir unir o pior. Ó, se você, encher muito o saco, nós vamos chamar de prêmio Luan. Nós estamos combinados? Então você não fica discutindo aí, não. Aí não. Nós vamos chamar de troféu Luan. Aí não. Nós não, você. Você, essa porra aqui é uma democracia ou uma ditadura? Caramba. A última vez você gerou um spin-off, viu, Tati? Troféu Luan. Fica enchendo o saco pra você ver. Vai virar um troféu Luan. I hate to you. Ou seja, eu te odeio em inglês. o Flávio Azevedo tá falando, ó. Colatina é o Éder Aleixo entrando em campo. Otário. É mesmo. Bicho, que ridículo, cara, essa ideia. Mas na verdade, acho que foi. Eu não sei quem falou, o cara tá tão acostumado a ser favorecido que ele achou ruim não ser favorecido. É, ué, exatamente. Sacou? O que caiu o cu da bunda nessa parte é o pessoal achar que o Atlético foi prejudicado. Eu tava no começo do jogo, eu tava tão puto que eu peguei um caderninho e comecei a anotar os erros de arbitragem a favor do Atlético. Aí, como ele acabou expulsando o cara lá, não inventou pênalti nos lances que dava pra ter inventado, eu até deixei passar, mas, pô, ele inverteu. Tiro de meta para escanteio, deixou de dar altas faltas lá que o jogador do Atlético chegava por cima dos nossos atacantes ali, não fazia nada. Qual pênalti lá? Não, é porque o Tardelli reclamou do lance lá que o Zé Ricardo tava com o braço para trás aqui assim, pegou aqui, ó, e aí ele não deu pênalti, porque não foi. Mas assim, num Mineiro para trás, eu acho que o juiz teria dado. Se fosse um Belo, claro, por exemplo, da vida, uma coisa assim, dava, né? Então. Se você começar a pegar um caderninho e anotar todos os lances que a arbitragem favoreceu o Atlético, vai dar um Game of Thrones, vai parar no oitavo livro, vai morrer antes de publicar o nono. Eu fiquei até com lerra aqui. Deixa um analgésico pra poder passar. Deixa eu só falar de um detalhe que o Felipe falou aí, que é interessante. Dois lances com o Zé Ricardo, que a bola realmente bateu no braço dele, mas ele com o braço muito bem posicionado. E isso é difícil, porque... Um bateu na coxa, né? Não, um bateu na coxa e depois ela pega no braço, né? A outra, eu pelo menos pelo que eu vi, parece que pegou no braço. Mas o que eu queria salientar não é isso, se pegou ou se não pegou. É que nos dois lances, que são lances ali de muita concentração, para ele manter o braço bem posicionado certinho. Então... muita atenção dele, muito ligado no jogo. Isso tem muitos times que exploram lance daquele tipo. O jogador vai lá, deixa o braço solto, e aí realmente se a bola pega. Eu não concordo com a regra, mas a regra hoje é que tem que dar pênalti. Nos dois lances, o Zé Ricardo muito atento ali para com o posicionamento do braço, e aí não deu brecha nenhuma pro juiz marcar. Não, tanto que o Salvo Spindler elogiou ele pela postura dele. Ele mostra que ele tá fechando aqui, ele tá mostrando que ele não tá querendo abrir o braço. Tipo assim, aí não tem o que fazer. Se ela resvala um pouquinho o braço colado no corpo, é normal, do jogo, não é pênalti. Então ele fez o Salvo, ele enalteceu o fato disso, ele realmente mostra, ele tá fazendo o movimento mostrando que ele não quer pôr o braço, que ele tá fechando, tentando esconder o braço o máximo que ele consegue. Isso é legal. É. Deixa eu ler algumas coisinhas aqui para antes da gente ir para o Esportes Especializados. O pessoal comentando aqui do Colatina, sugerindo o Léo Passos, o Adolfo está aqui falando, Thales, leia o Estatuto Decadentes. Pra você saber aí quando pode mudar e quando não pode, viu? Adolfo, se você soubesse os bastidores dessa pinóia aqui, eu ficaria enojado. Porra, aqui não tem estatuto nenhum. Você procura o Andrezinho. O Andrezinho, ele sabe tudo do Estatuto Decadente, viu? Você for procurar, Adolfo, ele. Só pra você ter uma ideia, quando o menino Marcão... Marcão era o nosso tesoureiro. Quando o menino Marcão saiu do Decadentes, a gente ficou brigando pra ver quem ia ficar com o dinheiro. Pra você ter ideia, ficar com o dinheiro. Olha que zona que é essa merda aqui. Tá certo. Bom, Lucas, você tem esportes especializados hoje? Tem alguns bons e maus resultados aqui. Mas antes disso, eu preciso ler um outro comentário do Adolfo aqui, que foi importante. Ele fala que o Adolfo, ó, hoje o Alisson tem que fazer a vinheta do Lucas ao vivo. Tá, Alisson, então, por favor, faça a vinheta do Lucas ao vivo aí, por favor. Esportes especializados com o Lucas. Bom, ficou pior do que a primeira. Ficou bom, gostei. Ficou bom, gostei. Ficou a última por essa, Jair. Aquela porcaria ainda é melhor que isso aí. Aquela tava feliz. Agora parece que você viu o Lohan jogar no dia, pô, quando você tá fazendo aí. Mas bem. Esportes especializados. Esportes especializados com o Lucas. Aí dá pra comparar, ela ficou, né? Até boa agora. Pois bem, a gente retornou como a gente tinha anunciado nas semanas anteriores, né? O campeonato da Série A2, o campeonato feminino. Estreamos hoje contra o Vasco. Infelizmente, as espartanas saíram derrotadas por 3-1, então não estreamos. Foi fora de casa, né? Então, fora de casa não é tão desastroso assim, mas de todo modo, estrear com derrota não é bom, né? Então, estreamos hoje, derrota por 3-1. no nosso sub-17. Ô Lucas, deixa eu só interrompendo rapidinho aí o seu comentário. Só pra falar, bicho, as camisas do futebol feminino vieram muito. A camisa 1 do futebol feminino é bonita pra cacete. É. Eles podiam vender tamanhos de gordo dessa porra, hein? Ficou muito bonita, cara. As do ano passado chegaram até a vender na loja, não de tamanho de gordo. Venderam só tamanho normal mesmo. Mas já de um bom tempo eles estão vendendo os modelos femininos, tem ficado bem bonitos. É, mas desse ano verde, preto. Essa bosta que o pessoal fez sem camisa 2, sem camisa 3, sem camisa verde, com verde verde, lançaram só uma 3 sem lançar 1 e 2. É. Pô, podia pegar o designer deles e trazer pro nosso, né? Não, nós temos uma equipe para isso. Como é que chama os together aí, já que faz a Footbox. Camisa? Como é que é? Footbox. Footbox. Que nosso bosta. Menino Lucas tem 2 minutos para fazer os especializados. O Thales entra e avacalha o rolê. Eu fico, eu fala aí, eu fico o programa todo esperando. Aí chega na hora, sou interrompido aqui. É isso aí, cara. Vergonha. De brincadeira, brincadeira. O Thales tem total autorização para interromper aqui. Tá tranquilo. Chupa aí, ô carecão feioso. A gente estreou também no Brasileiro Sub-17. E assim, ontem foi uma cacetada. A gente tomou de 5-2 pro São Paulo, lá no CT do São Paulo, né, na Cutia, que é a casa deles. Então, estreamos. Esse sim foi com bastante pé esquerdo no Brasileiro Sub-17. E no Sub-20, a gente estreou no Campeonato Mineiro contra o Ipatinga. E ganhamos de 5-0. Queria dar um destaque só para alguns dos jogadores que jogaram no Campeonato Mineiro, chegaram a compor o treino, né, com o time profissional eventualmente. Então, o Goldenson, não sei falar essa bosta de nome também, que eu te contar. Goldenson fez 2 gols, Rodriguinho fez 1 gol, e o Carlos Alberto e o Cauê fizeram os outros gols para inteirar no 5-0. E um detalhe, que o Cauê, ele não jogou de titular, ele entrou no segundo tempo. Então a gente às vezes cobrava o Cauê entrar nos jogos do Campeonato Mineiro, porque quando ele se jogou, ele entrou bem, um cara mais rápido para jogar na lateral do campo e tudo. Não entrou de titular também no time sub-20, mas entrou durante a partida e fez seu gol. E o Carlos Alberto também, que chegou a jogar em alguns jogos do Campeonato Mineiro no elenco principal, marcou seu gol também lá no Mineiro sub-20. E por fim aqui, como no futebol americano e no futsal a gente está sem maiores novidades por enquanto, no vôlei o time segue se reforçando aí, a gente encaminhou a renovação de Gabriel Cotrim e o retorno do central Robinho. Outros 2 reforços aí para o nosso elenco do Montes Claros Vôlei. É isso aí. Que maravilha, isso aí. Agora manda, manda o Robinho para o futebol que a gente manda o Lohan lá para o vôlei. Acabou o programa. Ô, Jara, acabou o programa. Aqui, olha que situação, olha que cena. Acaba essa merda aí, Jara. Pô, meu gato é carente, velho. Ele tava arranhando meu pé aqui, pelo menos ele machuca. Meu Deus do céu. Essa geração foi pro saco mesmo. Não é fácil. Então é isso aí, pessoal. O segundo jogo das finais, sábado às 16h30, no Mineirão. Precisamos da vitória simples da gente e qualquer empate dá a cachorrada lá. Então, é ir pra cima pra ser campeão desse negócio. E o jogo é no Mineirão, né? Joga no Mineirão. Só um pequeno detalhe aí. É um negócio bobo, mas que me incomoda pra cacete. Talvez eu esteja até errado com essas minhas implicâncias. Mas o perfil da Arena Independência no Instagram adora fazer uma postagenzinha da cachorrada. Adora. Tem um tesão enorme em fazer postagem. E hoje, esses filhos de uma égua jogando dentro da Arena Independência, no short deles, estava lá propaganda do estádio novo deles. Chupa aí, ó, Arena Independência. Você tem que valorizar quem gosta de vocês, ó, bobões, babões. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quase, você que é um menino das redes sociais que entende essa porra. Eu posso falar palavrão aqui? Eu serei processado ou você acha que não? Não, porque o Jairo já colocou como conteúdo para cima de 18 anos. Então a gente já não é family friendly. Então você pode falar a palavra à vontade. Ah, então a Arena Independência mas vai tem, cagar, tem um, seu babaca. Mas o programa que funciona assim, a rede social funciona assim. Você pode falar palavrão, aí aparece um cara acariciando um gatinho, aí equilibra, entendeu? Aí, o YouTube entende que na verdade o YouTube fica meio desorientado. É um conteúdo para criança ou não é? O YouTube tem que entender. Ou é para público LGBT? Bom, então é isso aí, pessoal. Programa domingo às 20 horas, normal. A gente contar a nossa vitória depois de 5 anos aí da gente ser campeão, beleza? Grande abraço a todos, boa semana Até mais. Um abraço. Valeu. Falou.